cebolinha. Fiz uma sopa de encantar. Depois colhi uma alfacinha e fiz salada para o jantar. Eu vou para a horta trabalhar, a Morro Januário a visitar. Eu vou cavar, regar, colher. Eu vou ter legumes para comer. Emílio Caracol está zangado, a alface alguém tinha ido colher. Ficou logo sisudo e amuado, pois não tinha alface para comer. Eu vou para a horta trabalhar, a Novo Januário a visitar. Eu vou cavar, regar, colher. Eu vou ter legumes para comer. A alface tinha ido para a salada, o tomate Bento esclareceu. Alface até tinha ido encantada, nesse dia o caracol nada comeu. Eu vou para a horta.